Um jardim, um coreto, a música e a saudade, cartaz radiofônico de todas as manhãs de domingo pela Rede USP de rádio em São Carlos, em São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, vamos nós com música. Vamos atender ao senhor Wagner Silvio Mendes, que pela vez primeira está conosco. Ele reside aqui na cidade de São Carlos. O senhor Wagner Silvio Mendes quer ouvir com os saudosos Yvon Cury e Emilinha Borba. Composição do pianista José Maria de Abreu. Que belezura! Noite de Luar, com Yvon e a Emilinha. O arranjo do pianista, também compositor, José Maria de Abreu, com os músicos do Radamés Vinótoli. Sertanejos e Casaca, este conjunto dá um show ao som de pássaros. Sertanejos e Casaca, regidos pelo Rubem Pérez, o popular Pocho, do musicólogo Ari Barroso, Rancho Fundo. Tudo isto para ele, que está em nossa sintonia, ele que reside aqui em São Carlos, o senhor Wagner Silvio Mendes, que ainda quer ouvir imitação do Espírito Santo para o conjunto vocal Os Farroupilhas, a composição em homenagem a Walt Disney, que tem título Papai Walt Disney. Ai, eu sofri tanto tempo assim longe de ti. Ai, ai, meu bem, oi, padeci, chorei tanto também. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Se acaso alguém nos visse, que farias tu, meu bem? Talvez eu te pedisse a teu pai no mês que vem. E se ele te dissesse, minha filha, não te dou? Então te carregava pro meu rancho todo em flor. Vambora, moreno. Thank you.